Estavam todos assombrados e perplexos e diziam entre si: mas o que vem a ser isto? Outros, porém, gozavam com eles e diziam: eles estão, mas é bem cheios de vinho doce. Continuas aqui ao meu lado, conheces-me, e não entendes que foram apenas umas letras, umas sílabas, umas palavras a menos, sem o mínimo sinal de desrespeito ou esquecimento. Convence-te de tal. Pronto, uma tentativa diferente. Vou voltar ao início daquele encontro, do segundo, para, assim, dizer tudo o que querias que eu dissesse, sem espaços em branco no guião. Não posso? Posso. Anda lá. Torna real esta minha vontade. Podemos começar de novo? Se eu fosse um Tinderstick, talvez te convencesse. I said that I loved him, looking over my shoulder at the dawn. So many times I can't live without her. The wheel kept turning round, my feelings changed. I went my own way. What can I say, Nancy, to make you stay? 'Cause in my dream, this mother I love me, and I'm trying to explain. So many arms reach from my memory, full all at once. I'm lost among the folds in their skin. I did you wrong, but I'm sorry now, and I'll show you how. I'm ready now. Are you ready now? Hey, I'm ready now. Are you ready now? Hey, I'm ready now. Please start again. So many times. Please start again. I said that I'm little thing. Are you ready now? But I'm ready now. Can we start again? live without her. The ache was more than I could bear. Permaneces inamovível e opaca, hoje até sombria. Tudo porque não mencionei o teu nome completo. Já pensaste se todos optassem por este tipo de reações, sempre que um amigo, colega ou mesmo desconhecido não referisse o nome completo em causa? Estaríamos num planeta com uma cadência ainda maior de conflitos. Os amus iriam ser transportados para guerras. As vinganças seriam sinónimos de atentados. Ah! Creio que atingi o alcance total dos motivos que originaram o teu desânimo. Não penses exclusivamente na falta de palavras. Tu estás ainda a passar por um anticiclone gaulês. Aderiste à Semana da Moda em Paris e ficaste desiludida por eu não ter seguido o mesmo trilho. Pois, não segui. Tem paciência, mas eu gosto do meu nome, e não o alterei para Charlie. Não fiquei contagiado por essa doença, peço desculpa, mais uma vez. Espero que perdoes esta minha ofensa, assim como eles perdoaram quem os ofendeu. Marisa Monte, ainda bem que te encontrei. Faz com que a minha amiga perceba. Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você. Acostumado. ainda bem. Seguindo o que escutamos no topo do Monte Sinai, ainda bem que te encontrei. Ainda hoje estou para perceber o que fiz para te merecer. Quando, como já soubeste no encontro inaugural, ninguém me procurava e todos me desejavam mal, e quando eu já estava habituado a este fado de estar isolado, apareceste. E o meu sorriso engrandeceste. Tudo ficou diferente quando surgiste para mim como um presente. O que também está diferente é o teu aspecto. Parece-me mais resplandecente. Foi devido à ajuda da Marisa ou é uma consequência do poema que elaborei sobre ti? Malandra, não respondes. Aponto para a segunda escolha. Tu conheces a minha admiração por ti. Tu sabes que não menti porque sabes o que é a realidade. E qual é? É que tudo muda, tudo parte, mas, tal como mencionei nas duas primeiras conversas, tu ficas. Nunca te esqueces de mim. Por isso, porque haveria eu, pobre alma, quase defunta, de me esquecer de ti? Já seguiste a doutrina do T e do Veloso? Acreditas agora que nunca me esqueci de ti? Oh, parede do meu quarto! Ouviste? Bato a porta devagar, olho o sol mais uma vez. Como é tão bonita esta avenida. É o cais, flor do cais, águas mansas e nudez, frágil como as asas de uma vida. É o riso, é a lágrima, a expressão incontrolável. Não podia ser de outra maneira. É sorte, é sina, uma mão cheia de nada e o mundo à cabeceira. Mas nunca me esqueci de ti. Não, nunca me esqueci de ti. Eu nunca me esqueci de ti. A memória da paixão é a lua fim da tarde, é a brisa onde adormeço, quente como a tua mão. Mas nunca me esqueci de ti. Não, nunca me esqueci de ti. Não, nunca me esqueci. Yeah.